Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade da realidade. Cada medalha que trago no meu peito conta uma história também. Meus pontos fracos que pesam minha memória, meu rei. Sente aí, escute aí os poetas do drama. Seu subconsciente a cada verso que declama. Não vai dizer que seu coração não tá sentindo a mesma sensação. Quando vi um amigo partindo num funeral, com tristeza no mesmo semblante, tentando equilibrar os atos com dose pra elefante. Vai dizer que valeu a pena guerrear pra no final só tua coroinha pra te enterrar. Tá, vá pensando aqui no tempo que desperdiçou, correndo atrás do nada, os inimigos que nunca encontramos. Fim da vida bandida, tô afim de um final feliz, sem cadeia, sem morte. Escapei por um triz, sou afim de um trampo, os momentos de risada e o bom rap pra escutar, pra dar uma aliviada. De cara pro mundo, coração vagabunda que resiste. Várias complicações, mas ainda tô no pique. Funções, filmes tristes na rota do problema. Então saca só quem tá de novo na cena. No olhar, drama, cidade, nos versos, humildade. Focado no trabalho, embolado com os de verdade. Só quem é sempre lado a lado no momento. E nos dias de visita acompanhou o sofrimento. O céu, a chuva cristalina gelada, faz lembrar do sonho que eu tive na madrugada. Passada é doida, parada em. Só que o que não mata só me fortalece, é um teste. Deixar uma liberdade desejada, eu vou de cabeça erguida até o fim da caminhada. Liga a gurizada que acabou a escolta, e avisa os macaquinhos que o gorila tá de volta. Amarga como fel, rasga o peito do ladrão. Tira o sono, incomoda, faz pensar em mil função. Dinheiro, família, correria, desafeto. Mantém os inimigos e sua mira sempre por perto. Em meio ao purgatório, nos labirintos da vida, blindamos sentimentos com uma dose de morfina. Só assim pra seguir, desenrolar a missão. Nossa cara é narrar o crime, droga, arma e detenção. Salve, meia noite, logo tá na quebrada. Por aqui nós segue o baile, meio as puta maquiada. Busca da terra do nunca, segue a melodia triste. Entre vermes e leões, onde a paz não existe. Onde o medo e a coragem andam juntas lado a lado. Trinquei, montei meu time, só gladiadores nato. Irmão, é desse jeito, mete a cara, vagabundo. Cruel e covarde é a realidade do mundo. Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade.